Muito boa tarde, são 5 horas. Fin d'après-midi à tous, bienvenue dans l'univers des musiques traditionnelles, des musiques du monde, des musiques à chanter et à danser. C'est le retour de vos programmes sur le 96.2 avec l'émission traditionnelle. C'est Violette en votre compagnie et en cette veille de Toussaint, eh bien, je vous propose aujourd'hui une programmation peut-être un peu moins traditionnelle. En tout cas, on va aller chercher des choses qui font un petit peu peur, soit dans les titres, soit dans les thèmes abordés. Et à l'instant, le morceau, il faisait un petit peu peur aussi, voilà, un petit peu différent. C'était Descofard, un trio avec deux harpes et des percussions extraits de leur EP Cry. C'était Plin Forever. On poursuit avec la formation Weepy Doop. Et c'est un instrumental, donc voilà, rien de particulier. Le titre, L'Enterdro des quatre. Fantastique, voici la formation Weepy Doop. Neyde görel günüm cemmel yüren lüre Neyde görel günüm mel yüren lüre Abi aziz Allah yüntonu canlı Un accordéon, j'aime à lui rendre. Un accordéon, mal lui rendre. Croque de corolla, de mi-alevé. Croque de corolla, mal lui rendre. Croque de corolla, de mi-alevé. devetör gitaro cemma liron lire Bögle vetör gitaro maliro malire Tosta i kukon sorte Bizon sa cvelge pe Bögle onar gure beto cemma liron lire Quand la cour est bête, on m'a dit, on m'a dit, Croguel de France est là, tire de son regard. Croguel de France est là, m'a dit, on m'a dit, Croguel de France est là, tire de son regard. Je tire le saxophone, oh, j'ai m'a dit, on m'a dit, Saxophone, malure, on malure, que tu verras tu es mal, la buena truqueur Voilà, ça commence bien, je raconte n'importe quoi, ce n'est pas un instrumental du tout, mais comme c'est chanté en breton, pour moi, c'est comme si c'était du chinois. Il me semble avoir reconnu le mot saxophone au milieu de la chanson, mais voilà. C'était la formation Whippidoop. Pour le prochain morceau, normalement, on comprend, ça s'appelle la Grimoire, ça parle de petites créatures un petit peu fantastiques. C'est extrait de l'album Tribalité de Spi et la Gaudriole. Comme un jour je me promenais dans une forêt lutine, sans faire attention je posais le pied sur une tourmentine. Par le pouvoir ensorceleur de la fleur d'égarement, je fus transporté sur le champ, hors du temps par enchantement. Je ne savais plus d'où je venais, qui j'étais, où j'allais. Tout était silencieux et trompeur, mais je n'avais pas peur. Je n'étais plus qu'un petit garçon, perdu si loin de sa maison, qui rêvait debout et qui aimait la vie plus que raison. Mille poussières venues des étoiles jalonnèrent mon chemin d'errance. C'est ainsi que tomba le voile des semblants et des apparences. Yeux tout écarquillés, il y avait une clairière, un petit peuple sans vergogne s'adonnait à la gaudriole. Ce n'était que grande clameur, rires et danses cavalières, éclairées par un peu de joie qui crachait dans l'air ses lucioles. Je fus entraîné dans les gavottes des créatures un peu louches. Ils tournaient ma tête de linotte jusque dedans leur couche. Mes oreilles devinrent épointées, mon regard effronté. Tout le bien fondé de la morale fut bientôt mis à mal. Cela dura en vérité jusqu'à ce que dans la toile d'araignée 60 gouttes de rosée ramènent la fin à régner. Thank you. réveillant, dans mon lit au centre-ville, je compris qu'un rêve d'enfant dure ici-bas toute la vie. J'ai choisi plutôt qu'une ronde pour exprimer cette histoire, la plus belle mazurka du monde qui me sert ainsi de grimoire. Ça a déjà quelques années, mais c'est toujours assez aussi agréable à écouter, la formation Spi et la Gaudriole. En cette veille de Toussaint et de soirée d'Halloween, eh bien, je vous propose une programmation traditionnelle, ou du moins le plus possible, mais avec des petites consonances, des petites choses qui font un petit peu peur. Bon, ça va être léger quand même. Et voilà, demain, il y aura des sorcières qui vont se promener un peu partout. Donc, je vous propose la fuite du chat noir, le chat noir qui accompagne la sorcière. C'est Rémi Geffroy. Le prochain morceau, vous le connaissez très certainement, peut-être dans la version de Simon et de Garfunkel, et puisqu'il s'agit de Scarborough Fair, en fait, c'est une chanson beaucoup plus ancienne qui remonterait au XVIIe siècle. Et voilà, si on traduit le refrain, ça se traduit par sarriette, sauge, romarin et thym. Peut-être pour faire de la cuisine, peut-être pour faire des potions magiques. Voici en tout cas là où l'ont emmené Jan van Speroche et Loana Lemoine, l'ont emmené dans un univers bien particulier, approprié pour l'émission d'aujourd'hui. Voici donc cette reprise de Scarborough Fair. Any rain fell, then en lien de grâce. Savory sage, smelling of fire. Never a foot or a hoof did pass. And she will be. Well, you've asked me question three. Savory sage, rosemary, and thyme. I hope you will answer as many for me. Then you shall be true lover of mine. Or will you find me a naked upland? Savory sage, rosemary, and thyme. Between the sea foam and the yellow sand. I'll never be true lover of mine. Or will you plow it with the spice home? Every sage, rosemary, and thyme. So with a lover with one peppercorn. I'll never be true lover of mine. Or will you gather the crap in the bottomless sack? Every sage, rosemary, and thyme. I'll never be true lover of mine. And when you've done and finished your work, every sage, rosemary, and thyme, you can come to me. Then you shall be true lover of mine. Voilà, mille excuses pour la petite bafouille qui a fait repartir le morceau à zéro. Et puis voilà, ils l'ont emmené très très loin, ce Scarborough Fair. Yona Lemoine, une très jolie voix à retrouver avec Yann Funch Perroche sur un album qui s'appelle « C'est demain que nous partons ». Je vous propose de poursuivre avec Mademoiselle Noire, une reprise en français par Alicia Crowe. Sorti d'un conte légendaire, il leva les yeux, vit une pâle jeune fille qui se mit à fredonner cette heure. Moi je m'appelle Mademoiselle Noire, et comme vous pouvez le voir, je ne souris ni ris de vie. Et c'est tout ce qu'elle a dit. Thank you. Dans l'émission traditionnelle de ce soir, on se fait un peu peur avec des thèmes qui parlent de créatures un peu particulières. Et il y a quelques années de cela, quelques décennies même, Malicorne nous faisait une très belle interprétation du titre « La mule ». On le retrouve sur l'album « Le bestiaire ». Voici cette créature ensorcelée, cette mule. Dis-moi, forgeron, combien pour ferrer ma mule? C'est 5 sols, mon prince, 5 sols et 1 denier. C'est 5 sols, mon prince, 5 sols et 1 denier. Dis-moi, dis-moi, forgeron, si tu tiendras ma mule. Si je tiendrai, j'en ai tenu d'autres, celle-ci je tiendrai. Au premier fer que tu mettras, elle va t'appeler père. Au premier clou qu'il plante, mon père, elle appelait. Cette mule qui m'appelle père. Votre fille Jeanne qui est morte et enterrée. Votre fille Jeanne qui est morte et enterrée. Dis-moi, dis-moi, Jeanne, qui t'a changé en mule? C'est lui qui m'a fait damner. Le curé de la lande, c'est lui qui m'a fait damner. Le long de la bruyère, quand j'étais jeune fille. Fille, une fois la semaine, il venait m'y trouver. Il venait m'y trouver. À ma soeur allait dire, ne va pas à la bruyère. Autrement, mon père, elle ira se damner. J'amène les portes. Prenez-les bien vite, c'est pour les faire brûler. Prenez-les bien vite, c'est pour les faire brûler. Vous mettez les cendres dans un drap de toile blanche. Blanche, blanche, au vent faut la jeter. À la lune montante, au vent faut la jeter. C'est la fille d'un roi qui s'appelle Marguerite. Elle est dedans un coin qui pleure et qui soupire. Et elle est allée dans le bois. Sa mère Souvenez-vous, ma mère, le jour où je suis née, et allez, allez dans le bois, mamie. Vous m'avez fait laver dans un bassin doré, vous avez fait jeter l'eau dans le jardin des fées, et allez, allez dans le bois. Les fées m'ont donné un don, le jour où je suis fille, le jour où je suis fille, et la nuit blanche biche, et allez, allez dans le bois, mamie. Biche dans la version de Mélisande, cette formation québécoise, sur leur album Métamorphose. Voilà, des gens qui se métamorphosent. Eh bien, c'est encore le cas de la prochaine chanson, une des premières chansons de Cécile Corbel, où il y avait un très beau clip sur son album Songbook, volume 2. Voici La fille d'année. Thank you. Petit trou dans la toile étanche, triste strass sur le voile, et m'envoûter de ténèbres. Je passe des heures infinies à compter les moutons funèbres qui tapissent mes insomnies. C'était Pomme, une voix qu'on n'entend pas forcément dans cette émission, et c'était Ceux qui rêvent. Je vous propose de poursuivre avec une voix qu'on entend dans l'émission. C'est la voix d'Evelyne Girardon avec le titre La Poison. Enseigne-moi de la poison, c'est pour empoisonner, pour empoisonner. Donnez-moi donc de l'eau, donnez-moi gorge de ce vin blanc. À mesure qu'il en buvait, le vin dans le verre noircissait, le vin il noircissait. L'enfant qui était dans le berceau, son père y avertissait, son père il avertissait. Mais la grande soif que j'avais. Voilà, c'était Evelyne Girardon avec ce titre La Poison. On poursuit avec un extrait du nouvel album Clameur du Hamon Martin Quintet. Et on reste un peu dans la même ambiance avec La Vénéneuse. Ils ont quitté le déclin, l'épouvante, chaînes scellées au char de l'ennui, pèlerins d'orgueil et de tourmente, aux gonfalons de feu, d'or et de nuit. Ils sont partis, paquets d'âmes écrasées, par le trône déchu, les puissants détrônés. Les gros, les gras, les grands, les ronds sont du voyage. Le batelier a le cœur aux étoiles et le couchant se dort au feu de la nuit. Le mendiant en appelle à la mer, à la voile. Et le monde a merci. Il a tenu au roi déchaîné, misaine de haillons, bannière déchirée. Les gros, les gras, les grands, les ronds, les laids, les beaux, les nains, les bons sont du voyage. Les gros, les gras, les grands, les ronds, les laids, les beaux, les nains, les bons sont du carnage. gros, les gras, les grands, les ronds, les laids, les beaux, les nains, les bons, les forts, les doux, les mous, les fous sont du partage. Voilà, nouvel album du Hamon Martin Quintet qu'on a plus l'habitude d'entendre avec des chansons de danse. Et cet album s'appelle Clameur, avec des chansons peut-être un petit peu plus noires sur cet album. On retrouve Evelyne Girardon, toujours avec une histoire de poison. Ça s'appelle Le breuvage empoisonné. Vous, filles de 15 ans, sur moi prenez exemple. N'allez point soir aux danses, ni au bal de la nuit. Car voilà ce qu'est cause que je m'en vais mourir. Oh, aimez-moi, plaisante brune, oh, aimez-moi, oh, aimez-moi. Vous aimerez le fils d'un prince, le fils d'un roi, le fils d'un roi. Que voulez-vous que je vous aime? J'aime mon mari, j'aime mon mari, j'aime mon mari. Qui est dans les vignes, qui le saurait, qui le saurait. Va donc là-haut, sur ces montagnes, tu trouveras, tu trouveras. Serpent verte, tu la prendras. Dans le creux d'une pierre fine, tu la pileras, tu la pileras. Dans une bouteille de bon vin, tu la mettras. Dans une bouteille de bon vin, tu la mettras. Quand votre mari viendra des vignes, grand soit foré, grand soit foré. Quand votre mari viendra des vignes, vous lui donnerez. Oh, dis-moi donc, plaisante brune, tire-moi du vin, tire-moi du vin. Car il y en a dedans la pinte, je tout tirerai, du tout tirerai. Le petit enfant qui est dans le berceau, qui parle pas, qui parle pas. Qui dit n'en buvez pas mon père, car vous mourrez, car vous mourrez. Oh, qu'est-ce que ça te fait donc? Ce n'est pas tes affaires. Je ne suis donc pas maîtresse du fruit même de mon sang. Tais-toi, ma belle fille, tu t'en repentiras. Oh, dis-moi donc, brune, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? C'est les enfants de notre voisine qui se raillent. Et mon mari, et mon gentil, bois donc un coup si tu as soif. Et toi qui as mal à la tête, bois-le donc toi. Et toi qui as mal à la tête, bois-le donc toi. À toute fois que la belle buvait, son sang caillait, la belle mourait. Si t'as fait la médecine, la belle, c'est bien pour toi. Si t'as fait la médecine, la belle, c'est bien pour toi. Maudit, maudit, le fils d'un prince, le fils d'un roi, le fils d'un roi, il Oh, 19h passées de quelques petites minutes pour vous retrouver pour quelques idées de sortie. Ça commence vendredi 1er novembre ainsi que samedi 2 novembre, Nuit de la Bourrée, cette année à Neuvy, Saint-Sépulcre, organisé par Baldebo et la compagnie Nepeta. Ce dimanche 3 novembre, vous pourrez aller écouter Maudit Français et leur répertoire francophone et un peu québécois. Ce sera à la salle Montition à partir de 15h. C'est un peu plus calme au mois de novembre. On peut noter le samedi 16 novembre le bal d'automne du Schnut. C'est dans l'Indre à Chassignolles avec le duo Hortense, le duo Chebou et Mauresque. Et pour ce samedi 16 novembre, bal folk à Chalette-sur-Loing. Cette fois-ci, c'est dans le Loiret, même si c'est assez loin quand même. Bal folk proposé par La Godille à partir de 21h à Chalette-sur-Loing. Toujours pour le samedi 16 novembre, Fest-Noz dans le Cher, à Villeneuve-sur-Cher, avec le couple Serro Janvier et Ruse Réor. Et pour revenir un petit peu plus près d'Orléans, eh bien, il faudra attendre le samedi 23 novembre avec le bal folk au profit du Téléthon. C'est à Ormes avec bal base et éphémère. En musique avec un autre personnage énigmatique, le Cyclope. C'est le titre de ce morceau interprété par le duo Michaud Guérin. Thank you. Voilà, c'était un gentil cyclope pour ce morceau interprété par le duo Michaud-Guérin. Le prochain morceau est une histoire, c'est entre le conte et la chanson, extrait de l'album de la formation québécoise Mes Aïeux, l'album La Ligne Orange. Voici le fantôme du forum. Janvier 1937 marqua la fin d'une grande carrière. Howie Morenz, le fameux numéro 7, quitta le match sur une civière. Consternation dans les gradins, branle-bas de combat dans la chambre des joueurs. C'est une fracture, dit le médecin. Appelez l'ambulance, dit le ramoncheur. À l'hôpital Saint-Luc, un peu avant minuit, la jambe dans le plâtre, l'œil un peu triste. The Lightning Man déclare au journaliste: I will be back for the series. Mais la vie réservait un autre sort à la superstar du tricolore. Une embolie cérébrale fatale. Mort d'un héros. Deuil national. Pepsi, AMC. How many seasons before it ends? The curse of the lightning man, Howie Morel. Howie Morel. Voilà, c'était le fantôme du forum sur l'album La Ligne Orange de la formation québécoise Mes Aïeux. On poursuit avec le dernier album de la chanteuse bretonne Gwenine qui s'appelle Avalon. Et sur cet album, on retrouve le titre Les Lavandières de Nuit. Sorceau de demi-nuit, la lune est même endormie. Manie des fontaines, elle résout les âmes des lavandières. Les aventuriers sommeillent, sans amour les hommes serrent. Seul le pauvre s'amuse. La prochaine chanteuse s'appelle Ilia et la chanson s'appelle Ilia et avec une autre écriture. Une chanteuse étiquetée jazz, mais voilà, pour ce morceau-là, moi, je trouve que ça ressemble quand même un petit peu aux chansons traditionnelles qu'on peut écouter dans cette émission. Voici donc Ilia. Dehors il y a le vent qui te souffle tout bas, c'est quelques mots. Marche pas trop droit, maintes fois trompe-toi, invente tes pas, crée ton tempo. le mot de la recette, je les envoie paître. Les il faut tu dois, qu'est-ce qu'on s'en fout, qu'est-ce qu'on s'en fout. Une pirouette, je danse sur la tête, je me roule, je jette dans la boue. La, la, la, la, la, la, la. Qui s'immisce parfois entre tes os. Embrasse la bise et dédramatise. Tiens la cadence et vise l'allégro. Les mots de la recette, je les envoie perdre. Les il faut tu dois, qu'est-ce qu'on s'en fout. Une pirouette, je danse sur la tête. Je me roule, je me jette dans la boue. Dehors, quelquefois, le ciel pleure par endroits. Ôte ton manteau, laisse l'eau sur ta peau te réveiller, laisse en crescendo. Je les envoie faire, je les envoie faire. Je me roule, me jette, je les envoie faire. Je danse sur la tête, je me rouge, me jette dans la boue. Voici à Toussaint le temps d'éveiller. Voici la Toussaint, le temps d'éveillé, où tous les amants s'en vont en soirée. Va mon ami, va, la lune se lève, va mon ami, va, la lune s'en va. Où tous les amants s'en vont en soirée, où tous les amants s'en vont en soirée, le mien n'y est pas. J'en suis assuré. Va mon ami, va, la lune se lève. Va mon ami, va, la lune s'en va. Le mien n'y est pas, j'en suis assuré. Le mien n'y est pas, j'en suis assuré. Il est à Paris ou dans la Vendée. Va mon ami, va, la lune se lève. Va mon ami, va, la lune s'en va. Il est à Paris ou dans la Vendée. Il est à Paris ou dans la Vendée. T'apporteras-t-il à sa bien-aimée. Va mon ami, va, la lune se lève. Va mon ami, va, la lune s'en va. Qu'apportera-t-il à sa bien-aimée, qu'apportera-t-il à sa bien-aimée, au cœur orangé, ceinture dorée. Va mon ami, va, la lune se lève, va mon ami, va, la lune s'en va. Au cœur orangé, ceinture dorée, au cœur orangé, ceinture dorée, bouquet orangé pour la fiancée. Va mon ami, va, la lune se lève. Va mon ami, va, la lune s'en va. Bouquet orangé pour la fiancée. Bouquet orangé pour la fiancée. Ceinture dorée pour la mariée. Va mon ami, va, la lune se lève. Va mon ami, va, la lune s'en va. Va mon ami, va, la lune se lève. Va mon ami, va, la lune s'en va. j'espère que cette émission un peu différente des émissions habituelles aura pu vous séduire. Voilà, donc demain c'est Halloween et le lendemain c'est la Toussaint, et c'était le titre de cette chanson interprétée par Jean-François Duterte sur l'album Le fil des jours. Chanson très pratique d'ailleurs, puisque elle existe aussi pour la Saint-Jean et puis pour Noël. Elle a été également reprise avec pratiquement les mêmes paroles. Donc c'est très pratique, on peut recycler cette chanson pour un peu différentes fêtes. Voilà, Event Horizon sous ma voix pour vous dire au revoir. Et puis tout de suite après, on se quittera avec Ballet de sorcière. C'était un album sorti il y a quelques années pour inviter les enfants au bal, et plus spécialement au bal d'Halloween, ou en tout cas sur des thèmes qui plaisent aux enfants, donc les sorciers et les sorcières. Donc ce sera le ballet de la sorcière pour se quitter. Excellente soirée à vous, excellente semaine, et à mercredi prochain si vous le voulez bien. Quand tu t'en vas à Namur. En voiture, à Namur. Tu prends toujours ta moto quand tu t'en vas à Bordeaux. La moto, à Bordeaux. Et pour aller en Angleterre, tu prends un balai de sorcière, bien plus rapide qu'un éclair. Et tu dis la formule magique, ta leçon au serpillière. Tu pilotes bien ton avion. Tu t'en vas à Clermont. En avion, à Clermont. Tu prends un hélicoptère quand tu vas à Saint-Nazaire. Hélicoptère à Saint-Nazaire. Et quand tu vas en Angleterre, tu prends un balai de sorcière, bien plus rapide qu'un éclair. Et tu dis la formule magique, paillasson au serpillière. Tu peux ramener en bateau quand tu vas à Saint-Malo. En bateau à Saint-Malo. Tu pagues sur ton kayak quand tu t'en vas à Najac. En kayak à Najac. Et pour aller en Angleterre, tu fais tourner le balai de sorcière à la vitesse d'un éclair. Tu dis la formule magique, paillasson au serpillière. Descends les fantastiques quand tu vas à Chamonix. Fantastique à Chamonix. Ton cheval court au galop dans la forêt de Fontainebleau. Au galop à Fontainebleau. Mais quand tu vas en Angleterre, tu prends ton balai de sorcière, bien plus rapide qu'un éclair, en disant la formule magique, paillasson au serpillière. Allez en chameau. En balai de sorcière. T'as les talons qui décollent quand tu cours jusqu'à l'école. Qui décolle à l'école. Tu frappes des mains en cadence quand tu t'en vas en vacances. En cadence, en vacances. Mais pour aller en Angleterre, tu prends un balai de sorcière, aussi rapide qu'un éclair. Et tu dis la formule magique, paillasson au serpillière. Assieds-toi sur le balai comme le font les sorcières. Et attention au départ, les sorciers et sorcières. Na estrada nacional 10, mas já na margem norte, na margem direita do Tejo, o trânsito muito durado entre Alverca e a Póvoa de Santa Iria da Zóia e entre Alverca e Alhandra. Na região do Grande Porto, o trânsito também bastante complicado, em especial na A13 e na Via Norte, o trânsito completamente parado a partir do nó da A4 até a entrada na Via de Cintura Interna. O mesmo se passa na A28 de Matosinhos para o Porto, com o trânsito parado a partir da Ponte Lessa também até à Via de Cintura Interna, e no sentido contrário, do Porto para Matosinhos, também se mora entre a Via de Cintura Interna e o nó da A4. Na Via de Cintura Interna, no sentido Freixo Rábida, há demora entre a Ponte do Freixo e a saída para a A3. Depois, mais à frente, há um caminhão avariado no nó de Francos a ocupar a via direita e o trânsito está demorado praticamente a partir do Amial e até à Ponte da Rábida. Da Rábida para o Freixo também se demora entre a Ponte da Rábida e Francos, mais à frente, a partir do Amial e até ao nó das Antas. Demora-se nos dois sentidos da A4, em Tirmesinde, e o nó da A3. E também nos dois sentidos da Estrada Nacional 14, o trânsito ainda muito demorado à passagem por Castelo da Maia e ainda mais demorado à passagem pela Cidade da Trofa. Até às 9 da noite está disponível a linha gratuita do trânsito, é o 821-0101. Gaspar de Loureiro vai continuar atento ao que se vai passando e vai atualizando o trânsito no intervalo dos Jogos da Liga de Portugal. A emissão especial de desporto começa já a seguir, conduzida pelo jornalista João Gomes Dias. Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma emissão de Desporto da sua Antena 1, onde vamos acompanhar 5 jogos da Jornada 9. Estamos a meio da semana, mas há campeonato depois de 3 semanas sem Primeira Liga. Eis que se jogam 3 jornadas no espaço de uma semana. Estamos na chamada Jornada do Meio, depois da 8ª e antes da 10ª, naturalmente a Jornada 9 tem já um resultado completo de um jogo que tinha sido realizado já há algumas semanas, a vitória do Tondela na casa do Desportivo das Aves. Desportivo das Aves 0, Tondela 1. É o jogo que foi já concluído com essa vitória tondelense. Para hoje, agendadas mais 5 partidas. Uma delas está já em andamento. É o Rio Ave Moreirense. É para lá que vamos neste momento com o jornalista Paulo Vidal. Paulo, muito boa tarde. Como está essa partida aí em Vila do Conde? Olá João, boa tarde. Está empatado o jogo. O Rio Ave esteve a perder na primeira parte. Marcou para a equipa de Moreira de Cónegos Luther Singh à passagem do minuto 32, jogada do atacante que está emprestado pelo Sporting de Braga ao Moreirense a inaugurar o marcador aos 32 minutos da primeira parte. Ao intervalo, Carlos Carvalhal fez dupla alteração com as entradas de Nicola Iambor e de Mehdi Taremi, o atacante iraniano que saiu lesionado na partida da semana passada em Passos de Ferreira, foi suplente, entrou ao intervalo para marcar o golo do empate, quarto golo de Taremi no campeonato, quinto da temporada, tinha marcado também para a Taça da Liga, marcou aos 57 após cruzamento do lado direito por parte de Carlos Mané. O golo mereceu ainda consulta por parte do árbitro do encontro ao vídeo-árbitro, que é Gustavo Correia, por uma eventual posição irregular de Taremi. Confirmou o vídeo-árbitro a legalidade do lance. O Rio Ave empatou então aos 57 minutos. Aos 68, remate de Bruno Moreira de fora da área, um remate para a defesa de Pazinato para pontapé de canto. Estamos nesta altura com 31 minutos na segunda parte. Voltou a intensificar-se o nevoeiro em Vila do Conde. É difícil analisar o jogo, sobretudo do lado da bancada nascente, a bancada que está interdita aos espectadores. Está um nevoeiro cerrado em Vila do Conde, não chove, mas muito nevoeiro nesta altura, perceptível certamente na transmissão televisiva. Entramos já no último quarto de hora do encontro, mantém-se o empate a uma bola entre Rio Ave e Moreirense. Paulo Vidal a acompanhar esta partida, a primeira das cinco agendadas para hoje, 1-1 aos 77 minutos de jogo. Recordo que teremos depois também mais partidas no dia de hoje, às 6h45, ou seja, daqui a 10 minutos teremos o Marítimo Futebol Clube do Porto, às 8 da noite Vitória Guimarães Belenenses Sade, às 8h15 Benfica Portimonense e às 9 da noite Famalicão Gil Vicente. São estas as cinco partidas que estão agendadas para hoje, iremos acompanhar todas ou com relato, e vamos para lá já de seguida para o Marítimo Futebol Clube do Porto, ou com informações, claro, também teremos depois relato no Benfica Portimonense, mas é a Antena 1 a acompanhar todas as incidências desta jornada 9 da Primeira Liga. Também já se jogou hoje para a Segunda Liga, jornada 8, com os seguintes resultados: Académico de Viseu 0, Porto B 2 e Nacional 1, Varzim 1. Os dois jogos da jornada 8 da Segunda Liga. É um dia com muito futebol também por essa Europa fora. Joga-se neste momento em Espanha para o campeonato, 36 minutos, primeira parte, Real Sociedade 0, Levante 1 e Valência 0, Sevilha 0. Também para o campeonato em Itália e também com o mesmo tempo de jogo, ou seja, 35, 36 minutos da primeira parte, Nápoles 1, Atalanta 0. Na Alemanha joga-se para a taça, segunda parte, primeiros minutos dessas etapas complementares, Bremen 4, Heidenheim 1, Kaiserslautern 1, Nuremberg 1, Werl 1, Kiel 1 e Wolfsburgo 0, Leipzig 1. Finalmente também se joga para a taça da Liga Francesa e a taça da Liga Inglesa, sendo que em França apenas um jogo em andamento, ao intervalo Le Mans 3, Nice 2 e em Inglaterra às 7h30 há esse apetecível Liverpool-Arsenal. Agora, não vamos perder mais tempo, vamos até à Madeira para esse Marítimo Futebol Clube do Porto. Este jogo tem o patrocínio de Totobola, tão simples como um X2. Obviamente que mais à frente o Paulo Vidal vai-nos trazer o resultado final desse encontro entre Rio Ave e Moreirense, que está em andamento, mas para já fixamos na Madeira. Os cuidados técnicos são do Carlos Câmara e também do Felipe Carvalho para esta partida. A reportagem é do Duarte Gonçalves, os comentários do Vítor Martins, o relato é do Fernando Eurico. A toda a equipa, um grande abraço, boa tarde. Um abraço, boa tarde. Jogo importante porque o Porto vai para esta ronda 9 na primeira posição com 21 pontos, o Marítimo está em 11º com 9 pontos, sendo que o Porto, fora de portas, tem essa derrota que marcou logo o início da temporada frente à formação do Gil Vicente, mas depois dessa derrota o Porto tem sido sempre a somar 7 vitórias consecutivas, fora esse jogo em Barcelos, venceu na Luz por 2-0, 3-2 em Portimão, 1-0 em Vila do Conde, ou seja, tem uma derrota e 3 vitórias fora do Dragão, enquanto que o Marítimo, que habitualmente faz dos barreiros a fortaleza, sobretudo ao longo da temporada, empatou aqui a abrir a competição com o Sporting, mas depois perdeu com o Tondela 3-2, perdeu 3-1 com o Belenenses e na última jornada venceu o Moreirense por 2-1 e é a única vitória que o Marítimo tem em casa, uma vitória, um empate e duas derrotas. O Marítimo que está no pior registro da temporada, com 4 jogos seguidos sem vencer, isto muito por culpa das taças, é que o Marítimo leva 3 empates e uma derrota. Foi mesmo eliminado pelo Beira-Mar do Campeonato de Portugal na taça, na prova rainha do futebol nacional. O Futebol Clube do Porto está então nessa onda vitoriosa depois da derrota em Barcelos. Para este desafio, o Marítimo faz apenas uma alteração em relação à equipa que defrontou o Vitória Sadino na última ronda do campeonato, com a presença do francês Bambock no 11 inicial, isto porque Zainadine, um dos indiscutíveis da equipa do Clube Sport Marítimo, está com alguns problemas físicos, pelo menos assim foi noticiado nas últimas horas. O internacional africano da formação do Marítimo não está no 11, sendo que René Santos vai baixar para a linha defensiva, para o lugar precisamente Zainadine, e Bambock vai para o meio campo para o lugar de René Santos. O Porto mantém o 11 que derrotou o Famalicão na última jornada de campeonato. Vamos então aos nomes. A equipa do Marítimo com Amir, o guarda-redes iraniano, depois Nanu, René, Groli e Fábio China, Correia, Pelágio, Bambock e Edgar Costa, o capitão Luciano Nekakauer e o japonês Maeda. No banco de suplentes, Nuno Manta Santos tem Charles, Bebeto, Rodrigo Pinho, André Tel, Zerivaldo, Vukovic e Marcelinho. O Futebol Clube do Porto joga com Marchesin, Corona, Pepe, Marcano e Manafá. Depois Mbemba, Uribe, Danilo Pereira e Otávio, Luís Dias e Tiquinho Soares. No banco estão Diogo Costa, Bruno Costa, Shoya Nakajima, Alex Telles, Mamadou Loum, Zé Luís e Fábio Silva. São as opções do treinador Sérgio Conceição para esta partida, que vai ser arbitrada pelo internacional Jorge Sousa, da AF Porto, assistido por Nuno Manso e Sérgio Jesus. O quarto árbitro é António Rodrigues. VAR, Nuno Almeida, o videoárbitro, assistente André Campos. São estes os homens que vão dirigir esta partida aqui no Estádio dos Barreiros, que nesta altura, Eduardo Gonçalves, um abraço, boa tarde, não está cheio, é dia de trabalho, mas vai estar muito próximo da lotação esgotada. Este desafio, mais um importante também aqui para a cidade do Funchal e para o Clube Sport Marítimo. Olá, muito boa tarde, Fernando, e também para o Vítor Martins e para todo o auditório da Antena 1. É verdade, não temos casa cheia, mas temos uma boa moldura humana para assistir a esta partida entre o Marítimo e o Porto. As equipas já estiveram no relvado a fazer os habituais exercícios de aquecimento, numa altura em que o banco dos suplentes, quer do Porto, quer também do Marítimo, já estão lá os respectivos jogadores. Estamos apenas à espera dos homens que vão fazer parte do 11 do Marítimo e também do Porto. E logicamente também o árbitro da partida, que é chefiado por Jorge Sousa. Para já, tudo aposto para que seja uma boa partida de futebol, uma partida em que as duas equipas possam mostrar qualidade e que o público saia daqui satisfeito com este Marítimo Porto. Eduardo Gonçalves vai seguir esta partida mais próximo do relvado deste Estádio dos Barreiros, já com noite feita, claro, com a alteração da hora. Estamos já com o céu totalmente escuro, mas devo dizer-vos que foi um dia espetacular aqui na Ilha da Madeira e sobretudo na cidade do Funchal, com uma temperatura a rondar os 26 graus. Ora, se no continente, em grande parte do continente, está a chover a potes, aqui é um verdadeiro dia de verão. A prova que já tive que ir às compras para estar mais confortável em termos de indumentária para este desafio. Vítor Martins vai comentar este desafio. Vítor, um abraço, boa tarde, ou melhor, boa noite já. Vamos então enquadrar as escolhas dos treinadores e a importância deste jogo, sendo que o Porto vai querer, já o disse Sérgio Conceição, manter a primeira posição. O Marítimo vai querer retocar pelo menos a prestação que tem tido em casa, numa época ainda algo intermitente sob o comando de Manta Santos, numa altura em que entram as três formações sobre o relvado, e naturalmente o Marítimo também a querer subir, a galgar alguns degraus na tabela classificativa. Boa noite, Fernando Henrique, um abraço estendido ao Duarte Gonçalves, ao João Gomes Dias e aos ouvintes Antena 1. Sim, é um facto, o Marítimo este ano não tem conseguido fazer aquilo que normalmente faz no estádio do Marítimo, ou seja, a sua fortaleza. Em 12 pontos possíveis, apenas 4 conquistados, fruto do empate, e esse algo surpreendente até na primeira jornada, frente ao Sporting, e depois essa vitória arrancada a ferros nos últimos minutos contra o Moreirense. Mas hoje quererá, contra uma equipa que luta por outros pergaminhos, como é o Futebol Clube do Porto, conquistar, se possível, os 3 pontos, mas sempre com o objetivo de pelo menos conquistar um ponto, que seria, na minha ótica, um bom resultado para a equipa verde rubra, uma vez que tem feito um campeonato abaixo daquilo que perspectivavam, obviamente, quer a administração, quer a estrutura técnica, quer também associados e adeptos do Marítimo. Todavia vai afrontar-se contra uma equipa que vem motivada por essa ascensão na última jornada ao primeiro lugar. Obviamente que, jogando primeiro com aquele que para já tem os mesmos pontos e ocupa o primeiro lugar, Ezequiel, o Benfica quer trazer mais essa pressão extra, embora o Benfica esteja sempre pressionado, mas é uma pressão extra, vencendo aqui antes, ou praticamente antes do jogo, no Estádio da Luz, frente ao Portimonense começar. Obviamente que o Marítimo terá aqui uma tarefa difícil, e obviamente que em teoria e no papel o Futebol Clube Porto é claramente favorito, apesar de por vezes ter muitas dificuldades aqui no Estádio Marítimo, mas obviamente que, olhando para aquilo que é o passado recente, porventura este será um jogo, volto a referir, em teoria e no papel, mais acessível para o Futebol Clube Porto. Primeiro, porque a qualidade e a decalagem de qualidade individual e coletiva do Futebol Clube Porto é claramente superior à do Marítimo. Por outro, porque a equipa de Nuno Manta Santos não atravessa um bom período, como já aqui referimos. E por isso o Futebol Clube Porto entra para este jogo com a ambição de conquistar os 3 pontos, não perder a oportunidade de ganhar pontos aqui, porque não podemos falar em perder pontos, porque só se perde aquilo que se tem, e o Porto ainda não tem os 3 pontos na Algibeira, terá que trabalhar para os conquistar, e obviamente que o Marítimo terá contrariar esse favoritismo de uma forma empenhada, uma equipa que terá que estar no limite da sua qualidade máxima, tem que ser uma equipa coesa, compacta defensivamente, organizada, e depois explorar, enfim, aquilo que Nuno Manta Santos disse para este jogo, explorar os pontos fracos do Futebol Clube Porto. Mas atenção, os pontos fracos do Futebol Clube Porto são muito superiores aos pontos fortes do Marítimo, e isso é que faz toda a diferença. Como tu referiste, o Futebol Clube Porto, se calhar, para mim, surpreendentemente, não volta a mexer na equipa, mantém duas adaptações, digamos assim, porque Manafá, apesar de já fazer o lugar há muito tempo, e desde o Portimonense não é um lateral esquerdo de raiz, está até um extremo direito adaptado e bem a lateral esquerdo no Portimonense, e tem cumprido, e Mbemba, que é um central adaptado a lateral direito, deixando Alex Telles no banco de suplentes. Parece-me claro que o Futebol Clube Porto vai outra vez atuar em 4-3-3, com Otávio à frente do duplo pivô Danilo e Uribe, e deixando na frente Luís Dias, para mim o grande reforço desta época para o Futebol Clube Porto, e Corona sobre os corredores, ficando obviamente Tiquinho Soares na frente de ataque. Quanto à equipa do Marítimo, como tu referiste bem, Fernando Eurico, pelo impedimento de Zainadine, o internacional moçambicano, e uma das estacas desta equipa do Marítimo, René, baixa no relvado, já o podemos lá ver como central, ele que é um central de raiz, mas que joga normalmente como pivô defensivo, e Bambok entra para esse lugar. De resto, mantém a estrutura, estranhamente aquela que apresentou frente ao Vitória de Setúbal, com Edgar Costa, que é um extremo a fazer duplo pivô com Bambok à frente do quarteto defensivo, Maeda sobre, hoje, a esquerda, Correia sobre a direita, e Nekakur, deixando Rodrigo Pinho o melhor marcador do Marítimo no banco de suplentes, é o ponta de lança. Já arrancou a partida, estamos com os primeiros 49 segundos, 0-0 claro aqui nos Barreiros. Posse de bola para a equipa do Futebol Clube do Porto, está na jornada 9 da Liga Principal de Futebol, para seguir naturalmente mais adiante com o Benfica a jogar no Estádio da Luz frente ao Portimonense, e o grande motivo de interesse amanhã no Estádio Capital do Oval, entre Passos de Ferreira e Sporting, com atenção a Famalicão, Braga e Vitória, estão também naturalmente na busca das melhores posições nesta altura na tabela classificativa. Há apoio dos adeptos do Porto no topo norte deste estádio. Para já, pontapé de canto para Otávio. Aí Otávio caminhando para o metro quarto círculo, ainda início da partida, primeiro minuto e meio. Equipas com cores tradicionais, o Marítimo verde rubro, a equipa do Porto azul e branca. Aí está para levantar Otávio, camisola 25, olhou, vai levantar, não levanta, mete-se à flor da relva, abre a linha de fundo para a Corona, vai tentar ganhar o novo canto, ainda a dominar para Otávio, levanta, segundo poste, agarra! O guarda-redes do Marítimo fica agarrado à cabeça, o iraniano Amir está mesmo nesta altura a precisar de assistência médica, mas num lance naturalmente casual, Duarte Gonçalves. É verdade, é um lance casual, há um choque entre o guarda-redes e o jogador da equipa do Porto, mas é uma boa iniciativa da formação de Sérgio Conceição, mas estamos também no início da partida, mas é realmente um choque casual, e por isso mesmo os jogadores estão a ser assistidos pelas duas equipas médicas. Dizer que estamos aqui mesmo atrás de nós a claque do Porto, que desde o início da partida ainda não parou, sempre a puxar. Estamos também no início, mas a verdade é que a festa já começou antes do início desta partida, com este puxar pelo Futebol Clube do Porto. É, os adeptos azuis e brancos sabem da importância deste desafio, não só pela conjuntura, a possibilidade do Porto manter-se à frente do campeonato para a próxima jornada, em que vai receber o último classificado, o Desportivo das Aves, mas porque tradicionalmente é difícil ganhar aqui nos Barreiros. E foi Sérgio Conceição Vítor que quebrou um pouco essa mala pata. O Porto andou vários anos, a quase meia dúzia de anos, sem aqui a molhar a sopa. A verdade é que com Sérgio Conceição está a virar um pouquinho o paradigma, mas muito, digo eu também, pela queda de qualidade das equipas do Marítimo nos últimos anos. Foram mesmo 6 anos, os anos em que o Futebol Clube Porto não conseguiu vencer aqui, a última vitória antes de Sérgio Conceição tinha acontecido a 28 de Abril de 2012, depois daí 3 empates, 2 derrotas, até Sérgio Conceição no dia 29 de Abril de 2018 vir vencer outra vez aqui no Estádio Marítimo. Deixa-me aproveitar para aqueles que possam estar a seguir em casa o jogo e olhar para as redes sociais e ver o banco do Futebol Clube Porto e estranharem que o Futebol Clube Porto não tem nenhum central do banco. Aproveita a oportunidade, Pepe estava no relvado, Alex Telles foi aquecer, isto quer dizer que se precisar de um central, Mbemba, que está à direita, irá para central e tem sempre a possibilidade de lançar Alex Telles como lateral. Aí está Pepe, vai conduzindo a bola. O português, internacional português, nascido no Brasil, a dar a bola para Marcano, vai levantar a bola já para o meio campo contrário, atenção, a bola vai lá para a frente para Luís Dias, tenta dominar, o colombiano está em posição irregular, a bandeirola já está levantada, Jorge Sousa vai confirmar, é pontapé livre para a formação do Clube Sport Marítimo. Aí estão os Leões do Almirante Reis, bola para ser movimentada lá para a frente. Um René para movimentar, vai deixar a bola para Amir. Vai mandar subir o guarda-redes iraniano Amir Abedzadeh. Este internacional de 26 anos começou no Barreirense, na equipa do Barreiro, em Portugal. Vai levantar Amir, todo vestido quase de amarelo. A bola vai para o meio-campo do Porto. Há um toque de cabeça primeiro Danilo. Ele que já chegou no Marítimo. Vai dar a bola para o lado esquerdo. Tenta Luís Dias, perde a bola. Atenção Marítimo, cruzamento prensado de Edgar Costa. A bola vai para a linha de fundo. Ainda se estica e domina. Marchezinho. Muito bem, o guarda-redes do Porto evitar o pontapé de canto. Já levantou a bola para Tiquinho Soares. Ele que representou outra equipa da Madeira, o Nacional. Vai meter a bola já para a zona central. Tenta dominar a equipa Marítimo. Vista a bola para trás. Vai para Amir. Amir levanta. A bola à meia altura vem para o espaço de Uribe. Vai para Pepe, Pepe domina a bola na grande roda, ainda no meio campo defensivo, camisola 3, bate a bola para a esquerda para Marcano. A Marcano é o número 5 do Porto, vai pisar na divisória, vai meter a bola para a frente, vai na direção já do Otávio. Otávio dá a bola para Pepe, pode derivar para a direita, pede a bola Mbemba, a bola vai para a direita, para até Catito Corona, recebe, marcado para o adversário, vai tentar avançar Corona, 2 agora, jogadores do Marítimo por perto, cruzamento, a bola vai prensada para fora, é ponta, é pé de canto para o Dragão. Boa cobertura de China, ali na esquerda, é um pontapé de canto para a equipa do Porto. E para Corona, Jesus Corona, é o Tecatito, como é conhecido. O mexicano vai levantar a bola, colocar a bola no metro quarto círculo. Vai levantar o jogador do Porto, estamos ainda na fase inicial da partida, quase 6 minutos, 0-0, Conceição dá instruções. Está com um pulverzinho e não precisa, porque está uma caloraça imensa. Bola lançada, atenção para a entrada da área, garra! Amir foi Mbemba a tentar a surpresa, golpeou, mas está lá o iraniano a dominar. A verdade é que a bola foi à figura e por isso mesmo acabou por ser fácil para o guarda-redes do Marítimo. Aí está Amir com a posse de bola. Guarda-redes internacional, já o dissemos, esteve pelo Irão no último campeonato do mundo. Vai dar a bola para Groli, Groli levanta, pé esquerdo, a bola levantada. A bola vem para o espaço marcando, domina, dá o pé de cabeça, recupera a equipa do Marítimo. Vem a bola já para o espaço marítimista, vai tentar dominar o Pelágio, dá para a direita. Vai avançar na nua, atenção à equipa do Marítimo, pode haver cruzamento, cruzamento apressado contra o homem do Porto. Vai sair a ponta, pé de canto. A bola bateu no Wilson Manafá, ponta e pé de canto para a equipa verde Gobra. Aliás, Nanu estava a tentar a sua sorte para rematar a baliza. A bola acabou por bater no homem do Porto. Ultrapassa a linha do fundo. É ponto de pé de canto para a equipa da casa. E para o capitão Edgar Costa, que já representou os três principais clubes da Madeira. União, Nacional e, claro, Marítimo. É o capitão, tem a braçadeira. Vai levantar a bola para o interior da área. Vários jogadores do Marítimo em posição de finalização. Atenção, 7 minutos, 0-0. A bola batida, a bola para a área. Corta a equipa do Porto. A bola já de Manafá para fora da área. Atenção, remate por parte do japonês da equipa marítimista a não conseguir meter a bola para o interior da área adversária e por isso a bola a ficar na equipa do Marítimo, mas com lançamento à direita não conseguiu o remate o Maeda. Bola lançada, bola longa, bola para a área, agarra Marchezinho. Guarda-redes argentino do Futebol Clube do Porto, todo vestido de negro, vai tentar meter a bola para fora da área. A bola vem para Pepe. Pepe que já termina a partida em Vila do Conde. Empata uma bola entre Rio Ave e Moreirense. Marcou primeiro a equipa de Moreira de Cónegos na primeira parte por Luther Singh aos 32 minutos. Empatou o Rio Ave aos 57 por Mehdi Taremi, o atacante iraniano que entrou ao intervalo na partida. É a terceira jornada consecutiva do Rio Ave sem ganhar no campeonato. A última vitória foi a 21 de setembro no Jamor, diante do Belenenses. O Moreirense leva 5 jornadas sem vencer na Primeira Liga. O Rio Ave tem claramente melhor equipa, mas não convence. dois empates seguidos, empatou na Mata Real, empata agora em casa, tem nesta altura 12 pontos, o Moreirense soma 9 pontos na tabela classificativa. Foi o primeiro jogo desta quarta-feira, Rio Ave 1, Moreirense 1, obrigado Paulo Vidal, acompanhaste este encontro em Vila do Conde, recorde para lá do Marítimo Porto, às 8 da noite, vitória de Guimarães Belenenses Sade, 8 e 1 quarto, Benfica Portimonense, e às 9, Famalicão Gil Vicente, este o menu de quarta-feira da jornada 9. Voltamos à Madeira. Aí vai Pepe, ele que começou no Marítimo, a lançar a bola já para o espaço de Tiquinho Soares, abre tudo para a esquerda, atenção, ataque Luís Dias, aí está o jogador colombiano, tenta passar, não passa, a bola fica na formação do Marítimo, vem já para a frente com o Luciano Nekekau, a meter a bola já para a direita, para o Edgar Costa, e vai Edgar Costa, vai caminhando com a bola, lá à direita, mas está muito só, até marcando na marcação, também atrás, quase a pressioná-lo, o Otávio, faz falta o Otávio, não, o árbitro vai agora só a indicar a falta pelo assistente, não é? É isso mesmo, demorou algum tempo, mas depois levantou a banderola, confirma o árbitro da partida, Jorge Sousa. É, foi o assistente a dar a indicação, o árbitro deixou andar, mas houve um toque por trás de Otávio, por isso o pontapé livre para a formação do Clube Sport Marítimo. Aí estão os verde-rubros da Almirante Reis, neste fim de tarde, já noite feita, espetacular em termos atmosféricos, num dia de tragédia aqui na Madeira, que está naturalmente a marcar a atualidade também, vários turistas que saíram feridos, alguns com gravidade, aqui nas levadas é sempre um problema, uma derrocada, enfim, bola lançada, bola para a área, atenção, desvio da equipa do Porto para fora, é ponta, pé de canto à esquerda. Marcano a cabecear, Porto a dizer que não, mas a verdade é que há realmente uma cabeça de Marcano que assim evitou que a bola chegasse ao jogador do Marítimo, é por isso pontapé de canto para a formação da Verde Rubra. Aí notei aí no teu toque artístico, Duarte, hein? Grande pinta. Pontapé de canto para a equipa do Marítimo, vai levantar o camisola 8 com Reia. Correia para levantar o jogador argentino, vai bater a bola de pé esquerdo, bola para a área, primeiro posto, desvio do Beda, ainda o Marítimo, gol! Este franco-camaronês nasceu em Douala, mas é francesinho da Silva, até porque foi formado pelo Paris Saint-Germain. Aproveitou um primeiro desvio ao primeiro posto do japonês Maeda. E depois na ressaca e vai disto. Que grande petardo para o fundo da baliza de Marchesino. O argentino nem viu a bola. Só sentiu a redemanar Duarte Gonçalves. Na verdade é um grande golo de Bamboque que nem deixou a bola cair no relvado. Encheu o pé direito, rematou fortíssimo. Não deu qualquer hipótese ao guarda-redes do Porto. Está feito o primeiro e é para a equipa do Marítimo. Golo de Frank Bambock, é o segundo da conta pessoal, igual a Deizan Mazeda, o japonês, como segundo melhor marcador da equipa maritimista, melhor só Rodrigo Pinho, que está no banco dos suplentes, está na altura certa, já percebeu, caro ouvinte, na altura certa para aumentar o volume à telefonia, a partir do Funchal, Estádio dos Bagueiros, 12 minutos, primeira parte, confira, Marítimo 1, Porto 0. Desporto. Antena 1. Ainda um ligeiro desvio do Danilo, depois daquele grande remate do Bamboque, e por isso mesmo Marchesinho fica algo desamparado na baliza, mas não deixa de ser um pontapé impressionante do jogador marítimista. Bamboque é quase a expressão Vítor Martins, porque é um petardo imenso, apesar do desvio, mas foi cheio de intenção para o fundo da baliza, está feito o primeiro aqui nos Barreiros e para a equipa de Nuno Manta Santos. Bamboque, que apesar de meio defensivo, parece que tem veia para o golo, é o terceiro golo que marca nesta época, segundo para o campeonato, já tinha marcado através de um livro indireto em Braga e agora através de um canto a fazer o seu segundo gol no campeonato, mas culpas claras para a defensiva do Futebol Clube Porto, que deixa Maeda, que é um jogador baixinho japonês, ganhar no primeiro posto, ainda consegue tirar numa primeira instância do Futebol Clube Porto, mas depois a encher Bamboque o pé e a fazer o golo. O Futebol Clube Porto só por uma ocasião neste campeonato esteve a perder na primeira jornada frente ao Gil e acabou mesmo por perder a jogo por 2-1, todas as outras, onde sofreu golos apenas em Portimão e acabou por ganhar por 3-2, mas esteve a vencer por 2-0, depois o empate por 2-2, acabou por Alqueiro do Pano fazer o 3-2, mas é a segunda vez na época que se apanha a vencer. Eficácia total do Marítimo, que apesar de tudo, e nestes minutos iniciais havia um domínio por parte do Futebol Clube Porto, acredito que esse domínio seja concedido, muito embora o Marítimo nestes primeiros minutos tenha pressionado ainda o Futebol Clube Porto no seu meio campo defensivo, quase sempre na primeira fase de construção, para condicionar essa fase para o Futebol Clube Porto, mas com naturalidade e agora ainda para mais a vencer, provavelmente vai baixar a intensidade do jogo, vai baixar essa pressão alta que estava a exercer sobre o Futebol Clube Porto e vai jogar mais tranquilo, porque este golo vem dar mais tranquilidade e vem claramente elevar os níveis de confiança da equipa verde-rubra. Num lance de bola parada, terceira incursão ao último terço, faz de facto o golo quando o Futebol Clube Porto ao minuto 5 ou 6 já tinha disposto uma boa situação, também ela de bola parada. Está na transmissão mundial da Antena 1, depois das 19 horas em Portugal Continental e na Madeira, menos uma, nas belas ilhas dos Açores, nas ilhas de Bruma. O Porto está a perder aqui nos Barreiros, melhor, porque o mérito é sempre de quem marca. O Marítimo está na frente a vencer por 1-0 e, Vítor, essa tendência, se o Porto não sofre golos no Dragão, tem sido uma equipa intransponível em termos de golos encaixados. A verdade é que vai já em 5 sofridos fora de portas. São os tais 2 de Barcelos e os 2 em Portimão, de facto, nesse aspecto. Tem claudicado, 5 golos não quer dizer que seja muito golo sofrido, mas por exemplo, o Vitória Sadino, que anda lá por baixo, também só tem 5 golos e 4 foram contra o Futebol Clube Porto e 1 contra o Benfica. De facto, mostra essa dificuldade que o Futebol Clube Porto tem por vezes fora, embora só tenha sofrido com este em 3 jogos. Este foi um golo, eu diria, de forma casual, porque o Futebol Clube Porto estava a dominar claramente o jogo neste início de jogo, o que seria previsível, porque o Marítimo até se sente mais confortável a conceder o domínio territorial, o domínio de posse, algo que nem estava a acontecer muito, porque o Marítimo entrou a pressionar alto, mas o Futebol Clube Porto, com qualidade, obviamente, estava a transpor essa linha de pressão alta por parte da equipa verde-rubra e estava a jogar preferencialmente no seu meio campo ofensivo. O Marítimo, como eu disse, em 3 incursões ao último terço, faz o segundo remate e os 2 quase em simultâneo, porque um deu origem a esse canto e o outro deu origem ao golo, algo que o Futebol Clube Porto reclamava que não era canto, mas como o Duarte, e bem posicionado, nos disse, foi Marcano a desviar pela linha de fundo. O Marítimo aproveitou a grande oportunidade que teve para estar na frente do marcador, como já dissemos e o João Gomes Dias referiu. Apesar de algum desvio por parte de um jogador do Futebol Clube Porto, é de facto um grande golo de Bambock, o seu segundo, volta a referir, no campeonato. Esta é a equipa do Marítimo com um passe de bola a perder Luciano Nekakaor. A bola vai para a equipa do Futebol Clube do Porto para conferir a reação do Dragão. Está a perder aqui nos Barreiros por 1-0. Estamos na jornada 9. O Porto chegou à primeira posição depois dessa vitória gorda sobre a sensação do campeonato, o Famalicão, por 3-0. Há muito ainda para jogar, 16 minutos. Primeira parte, a bola está no Manafá. Manafá vai levantar, aliás, é exatamente o Manafá. Veio agora para a direita, lançou mal, a bola fica na equipa do Marítimo. Vai lançar para o ataque Nekakaor. Atenta a devolução, vai lá, primeiro Mbemba. E o Mbemba atrasa do pé esquerdo, a bola já para o guarda-redes Marche. A Marche fora da área, da bola para Marcano. Marcano recebe, entrega para Otávio. Otávio recebe, vira-se para o meio campo contrário, solta da marcação. Agora pressionado a distância por Nekakaor. Vai para a frente, vai para a grande roda, dá para trás, a bola para Pepe. Aí está Pepe, olha para a direita, para cá, que manda a bola para Chancel Mbemba. O congolês pisa a bola, olha, dá de mansinha, bola para a frente, vai para Uribe. Mateus Uribe entrega para Marcano. A Marcano pode esquerda para a esquerda, vai meter a bola para junto da linha lateral, a bola já para Manafá. A Manafá vai meter a bola para a frente para Dias. A devolução para Manafá, vai cortar primeiro a equipa do Marítimo, bem Edgar Costa Ressudo, este jogador já 30, bola para fora, lançamento para Wilson Manafá. Marítimo mais agressivo sobre os jogadores do Porto e vai evitando que a bola chegue à baliza de Amir. A bola para Mateus Uribe. Uribe vai avançando com a bola, pé direito, olha para a extrema direita, manda a bola para Mbemba, encosta tudo à linha para El Tecatito, vai agora refletindo mais para o meio, dá a bola já para Uribe. Uribe vai agora levando a bola de pé direito, está para a zona central do relevado para Otávio, atrasou sem nexo, a bola vai para Marcano e o Marcano vai dominando, leva ali uma chamada de atenção de Sérgio Conceição, o Otávio, a bola já para o Pepe, dá um trambolhão, aí foi mesmo para o relevado, a bola sobra já no ressalto para a equipa azul e branca, vai para Danilo Pereira. Danilo vai olhando, vai tentando meter toda a equipa do Marítimo, defende nesta altura, toda remetida para o meio campo defensivo. A bola vem para Luís Dias. Aí está o Cafetero, tem sido decisivo nas últimas partidas, este reforço do Futebol Clube do Porto. A bola já para Mbemba, bela abertura para a direita para Corona, marcado por China. Aí está a Corona, vai tentar meter a bola já para o espaço vazio para Oliva, tenta a devolução para Corona, está na área, atenção, pode cruzar, já cruzou, a bola pingada, o segundo passo, pronto, no empate, Dias atirou, grande defesa, ainda uma segunda, não entra. Espetacular, Amir! É um verdadeiro milagre na baliza do Marítimo. Grande petardo de Dias, Amir em dificuldade. A bola ia para dentro e Amir a andar a bola para fora. Duplo momento brilhante do guarda-redes iraniano. É duas grandes defesas que Amir acabou por evitar. O golo do Porto é pontapé de canto para a equipa de Sérgio Conceição. Esteve à vista o empate aqui nos barreiros para o